o castelo de Ifa. Edmund passou uma noite tranquila em uma cama do corpo da guarda. Na madrugada do dia seguinte, um sargento entrou dizendo-lhe que sairiam dali. Logo, uma carroça própria para conduzir prisioneiros rolou pelas ruas irregulares até chegar ao cais do porto. Edmund foi colocado num barco que já o esperava. Quatro marinheiros remaram para o largo como se fossem ao encontro de um navio. Edmund começou a ficar angustiado. Para onde estão me levando? Perguntou ao sargento sentado diante dele, que mantinha o rosto impassível. Você não é marinheiro? Então veja a nossa rota e calcule o destino, respondeu o militar, soltando uma gargalhada divertida. Virando-se no banco, Edmund Dantès vislumbrou ao longe a silhueta assustadora da ilha de Ifa, com seu sinistro castelo-prisão. Um grito de horror irrompeu de sua boca. Aquela era a prisão dos condenados à prisão perpétua, um lugar de onde ninguém saía vivo. Por muitos séculos, os infelizes só saíam dali mortos, costurados num feio saco de aniagem lançado do alto das muralhas para o oceano. Isso mesmo, meu herói, gargalhou o sargento. É nesse lugar que você passará o resto de seus dias. Não há esperança para quem entra no castelo de Ifa. A única saída possível é a morte. Meu Deus, por que esse castigo? Sou inocente, não fiz nada que mereça uma punição tão terrível. Todos dizem a mesma coisa. Todos os inocentes da França vêm para o castelo. Você será apenas mais um. Console-se, portanto. Havia uma ironia devastadora nessas palavras. Edmund parecia estar vivendo o pesadelo mais terrível que um homem poderia sofrer. Num gesto de desespero, levantou-se e tentou se jogar no mar. Preferia morrer a ser enterrado vivo numa prisão sem ter cometido crime algum. Os soldados, porém, foram mais rápidos. Dois deles agarraram-no pelos braços e pernas e o subjugaram no fundo do bote. Se tentar escapar outra vez, será morto, bradou irado o sargento. Logo chegaram ao pequeno porto da sinistra ilha. Subiram uma longa escadaria esculpida na pedra bruta e chegaram diante dos enormes portões de ferro que separavam a liberdade da prisão. Dantès foi conduzido pelo carcereiro por um corredor frio e escuro e encerrado numa cela onde a fraca luz do dia entrava por uma claraboia gradeada no alto. Naquele lugar úmido e silencioso, isolado do mundo, sentiu que uma assustadora realidade começava a mudar sua vida para sempre. Edmond Dantès, um marinheiro jovial e cheio de vida, que teve a infelicidade de cruzar com os poderosos da França em seu humilde caminho, começou a cumprir uma longa e desesperadora pena.